Aê! Estamos aqui com o Hermano. E eu quero a minha bola quadrada. Com o Matheus. E se tudo der certo, seria o futuro carteiro. E aqui quem fala é o Renan, com mais uma edição do MagaforCast. Então, a oitava edição do MagaforCast, um podcast mensal, né? Na medida do possível. Na medida do possível. E, cara, temos uma falta terrível hoje, né? Pois é, Jess não veio, ele tá em casa, evitando a fadiga. Acontece, né? Eu não gosto do tema, não quis gravar, né? Na verdade, eu acho que ele não teve infância e não assistiu Chaves, mas tudo bem. É possível também. Acho que não tem como uma pessoa não ter visto Chaves, né? Não tem como uma pessoa também, assim, não gostar um pouco, né, cara? Tem poucas pessoas que odeiam, mas, pô, não são pessoas tão boas. Não, né? Pode ser. É, Chaves é Chaves. Na verdade, cara, eu acho que ele não teve dinheiro pra acompanhar a gente aqui na Campus Party, né? A gente tá aqui em São Paulo gravando. Ele não foi convidado, que nem a gente, ia ter que tirar do próprio bolso, e a inveja. Nem todo mundo pode fazer isso, né? Pois é, né? E eu vou te falar que ano passado tava melhor. Não gostei muito desse ano, não. Tá fraco. Bom, então agora vamos para a nossa tradicional leitura de e-mails. A gente vai até ler um comentário dessa vez, né, cara? Porque recebemos um comentário. Não vou ler o comentário todo, eu só vou dizer, vamos rebater a canelada que ele disse que nós cometemos. Não cometemos, né, Matheus? Você não falou, cara, que o James Cameron fez o Lies. Não, veja bem, eu reescutei o MagaforCast, eu disse, mas a minha voz ficou encobrida, então... Não me esforcei em falar de novo, porque veja bem, é até sacanagem colocar... Não, cara, se a gente esqueceu de falar do True Lies, é um favor que a gente faz pro James Cameron, cara, porque o filme não é grande coisa. Não, cara, o True Lies é um filme legal, mas passa batido, né? Mas o que é isso quando tem Titanic e o Avatar junto? Os Terminados do Futuro, tem muitos outros filmes. O Cameron fez uma porrada de filme estranho por aí também, que ninguém nunca ouviu falar. Mas não decidimos não falar deles também, né? A gente não ia gastar, sei lá, 5 minutos do nosso precioso programa pra falar dos filmes do Whatever dele. A gente quer falar dos filmes bons dele. O que importa. No caso, do filme bom, né? Que era o único tema em vista no MagaforCast. Pois é, que minha mente foi longe. Mas... Bom, agora acho que já praticamente confirmou, né? Vai ter continuação. Porque se ele queria sucesso, ser a maior bilheteria do mundo, deve ser isso. E vai ter a cena lá no DVD da conexão USB... Na hora do vamos ver. Foi isso que eu estou ansioso para ver. Eu não estou ansioso para ver. Recebemos o e-mail do Lucas, né? Eu vou ler aqui. Ele tem uma teoria interessante sobre da onde virá o próximo ataque a Pandora. Os terríveis Saiyajins invadirão Pandora. É o que ele fala aqui. Podemos ver que nós temos um fã de Dragon Ball. É, eu nunca assisti Dragon Ball, né? Mentira. Então, a continuação de uma cópia original foi a melhor frase do programa, né, Matheus? Você se superou, né? Essa frase foi incrível. Confesso que foi uma frase... Ih, esquece! Muita inspiração no dia, né? Pois Matheus é. E toda a intimidade que ele tem com a fala. É, muito tempo digitando. Malditos Humanos foi a coisa mais triste de edição. Eu sempre falo malditos alguma coisa, né? Ele sempre gosta. Malditos MagaforCasters. Continue com o bom trabalho sem receber os malditos comentários. Eu ainda espero o MagaforCast sobre Tibia. Um dia a gente vai fazer o MagaforCast sobre Tibia. Não, pois é, hoje a gente até pensou num script para o Tibia, mas não tem. A verdade é que ninguém aqui nunca jogou Tibia, a gente não entende muito do assunto, né? Pois é, na verdade eu só sei que Tibia é um pedaço de osso de algum lugar, mas. É mesmo que Tibia é um troço muito nerd, a gente tá fazendo um podcast. É, não tem nem nerd aqui, pô, que vacilo. Exanapox. É isso aí, mandem e-mails e comentários para o MagaforCast. Com o Tanyur. Embora a gente já tenha falado mais ou menos qual é o tema, eu vou fazer a clássica pergunta. Qual é o tema do MagaforCast de hoje? Bom, o tema de hoje não podia deixar de ser diferente, né? Sério que todo mundo conheceu e gosta, claro, Chaves. Foi Chaves e Chapolin, né? É, tá certo. É que Chapolin é o underground do Chaves. Cara, é filial. Fala a verdade, quando tu viu o Chapolin, tu esperava pra acabar pra tu ver o Chaves. É verdade, né, cara? Tirando um ou dois episódios que memoráveis, o Chapolin era um pouco mais fraco mesmo. Não, o Chapolin é legal, né? Mas não chegava aos pés do Chaves. Com certeza não. Então, voltando no tempo pra 1971, que foi quando a Televisa começou a gravar essa bagaça. Santo Dias. É, na verdade começou primeiro em 70 com o Chapolin, né? O programa... Pelo menos diz a Wikipédia. O programa lá do Chespirito, Chespirito é como o Bolognos, o ator que faz o Chaves é conhecido lá na... Era o Chacrinha de... É verdade. Disse, né? Então, e a maioria dos episódios que a gente conhece foram gravados até 1979 lá, porque depois disso saiu o Kiko e saiu o Seu Madruga. E você consegue lembrar de algum episódio que não tem os dois? São poucos complicado. Que não tem aqueles classicões que repetem até hoje. E assim, são tão poucos, só se percebe depois que alguém te fala isso. Isso é, tão poucos aqui no Brasil, tem que ressaltar isso. Claro. Mas como a gente tá, pô, a gente viu só no SBT com o Silvio Santos, então nossa fonte é essa. Aqueles episódios que a Dona Florinda já tá lá no restaurante depois desses, que tem a Dona Neves e tal, é o pessoal pra substituir o Kiko e o Seu Madruga, né? E caraca, a série perdeu, né, seres impagáveis depois, né? Perdeu os dois principais, na minha opinião. Tanto que são os mais imortalizados até hoje. Com certeza. O Seu Madruga, cara, em qualquer lugar que você vai tem... Pô, vai no Orkut, cara, tem... Caraca, infinitas comunidades de Seu Madruga. Ele é um ícone do Seu Madruga. Eu queria uma camisa do Seu Madruga, cara. Pô, eu tenho uma camisa. É um ícone mesmo, cara. O Kiko também, na época que o Chaves estava correndo, né? O Kiko era até mais. Mas o Seu Madruga hoje, por seu carisma... Depois a gente vai falar das teorias conspiratórias em relação ao Chaves, a gente vai falar da briga que teve, que levou o Kiko a sair. Mas tipo, voltando ao Seu Madruga, acho que é tão importante. Ficou no personagem em si, não é engraçado. Não faz bobeira nem nada. Mas na trama ele consegue ser perfeito, cara. E a trama do Chaves, né, cara? É um roteiro só pra 1000 episódios, né, cara? Uhum. Porque é a mesma coisa em situações diferentes. É um zorra total danado aquilo, né? Pois é. O Chaves faz alguma besteira com o Kiko vai lá, reclama com a Dona Florinda acha que foi o Seu Madruga toma uma porrada, depois a porrada vai voltar pro Chaves, porque o Seu Madruga vai bater no Chaves, entendeu? É triste, é que a gente ri por isso. Tem muitos episódios que eu volto a ver e rio de novo. Não, cara, e a gente ri daquelas piadas bobas, né? E de uma criança apanhando de um adulto, né, cara? O que é uma coisa terrível, se não for falar a verdade. Bizarro mesmo, né? Tu imagina, sei lá, tu jogou a bola na casa do teu vizinho, talvez vai dar uma porrada na cara. Porra! Inconcebível isso. É um vacilo mesmo. E também tem a filha escrota, que é a Chiquinha, né? Porra, ô garota mala, maluco. Mas a Chiquinha é graça. Evil, né, cara? Ela é malvada, né? A Chiquinha é evil mesmo. Até a avó dela é um pouco evil também, né? Então... A Dona Neves. Essa aí. Acabou de falar o nome, mas não consegui lembrar o nome dela. Eu também. Pra tu ver como é que o Seu Madruga e o Kiko... É que esses eram personagens importantes. Uhum. Até o principal da série é... Como é que é o nome? Ah, o Chaves. É o Chaves, né? O do barril, né? O do barril. Ah, a Dona Clotilde, que é meio whatever, né, coitado? Dona Clotilde, dos personagens principais, é a mais whatever de todos. E ela tava lá, só... O episódio que eles finalmente entram na casa dela, cara. Aquele episódio é hilário, tem que admitir. E no final era tudo um sonho. O que que falando, né? Quem é? Outro gato. Essa parte é muito maneira. O bonequinho de Seu Madruga no caldeirão, cara. É muito maneiro. Bom, mas então, como é que essa porra toda chegou no Brasil? Bom, isso é mais ou menos o seguinte: SBT lá pra década de 80, né? Em 84, mais ou menos. Comprava aquele pacote de novela, como sempre. O SBT adora fazer isso. Novela mexicana. Aquele pacote de novela mexicana, que é as novelas maneiras de assistir, né? Aí num desses pacotes veio alguns episódios de Chaves perdidos, né? Por acaso, né? Como quem não quer nada. Assim, vamos botar esses episódios aqui do Chaves e mandar de graça pro. É SBT, o Silvio Santos, como sempre faz, né? Antes de achar alguma coisa, ele bota no ar, né? O que acha? Tá claro, cara, que a gente melhor de testar as coisas. Tá calado. Eu fico imaginando, cara, sei lá, o cara chegar e falar, ah, isso aí tem potencial, vai pro ar, né? Eu acho que aquilo... O Chaves tem um jeito de tosco até pra década de 80, cara. É impressionante. Mudou a vida do SBT, cara. Tem que ter culhão, né, pra botar um negócio desse no ar. Chaves é o maior ícone do SBT, não tem como. Sem dúvida, né, cara? Depois do Silvio Santos e do baú, né? aquele cenário de bregas e tal. Há dúvidas. Tá bom. Bom, mas voltando, aí o Chaves estreou no SBT em 1984 no programa do Bozo. Tudo pra dar errado, né, mano? Tinha tudo pra dar errado. E dava, como são as coisas? E dava, sei lá, em horários renos ainda. O programa do Bozo, acho que tipo, passava toda semana. Só que o Chaves só passava segunda, quarta e sexta. Olha que. Mas conjuga esse verbo direito. Dava em horários random? Tá falando do SBT, cara. Sim! SBT é uma grade random, cara. É verdade. SBT é aquilo, né? Bota o programa do A. Deu sucesso, eles botam outro lugar pra ver se também vai dar sucesso. É pra descobrir que dá sucesso. E o Chaves até hoje, né, cara? Se tirarem do ar, né? O pessoal manda carta, e-mail, pessoas arriscam se matar por causa disso, é uma tristeza. É, no programa do Bozo também veio, sei lá, uma penca de episódios, sei lá, 5, 6, 7, alguma coisa assim, que ficavam passando, sei lá, em looping. Até que fez bastante sucesso, se você decide pegar mais uma pencazinha, uns 20, sei lá, colocou num horário especial. Com o passar do tempo, esses episódios, todo o programa do Bozo, virou só um episódio de Chaves. Mas nessa época ele também trouxe. O Chaves engoliu o Bozo, praticamente. Uhum. Nessa época ele também trouxe alguns episódios de Chapolin, né? Já que Chaves tava fazendo sucesso, por que não botar Chapolin? É, veio no mesmo pacote, também, a penca, veio o Chapolin. Aí. Era tudo do programa lá do Chespirito, né? O quê? O Zorra Total da Televisa, seja lá o que for. É um programa de humor. E o Chespirito, eu já falei, é o como o Bolões é conhecido lá no. É o Chacrin. É o Chacrin de lá. Bem, em 2005 rolou aquele caso que acabou o contrato do Chaves, a Globo queria comprar, né? Vocês imaginam, cara, a Globo ia ter coragem de passar o Chaves, sei lá. Globo depois da novela. Coladinho de Malhação. Seria melhor, seria melhor. Coladinho com a novela das oito, é. Mas felizmente a Globo não conseguiu comprar, cara. É, cara. Aí vendeu, a SBT comprou pela bagatela de um milhão e meio de dólares, de reais. Que é muito dinheiro pelo Chaves, né, cara? Mas, né? Ah, mas com certeza rendeu mais. Chaves vale isso, cara. Tipo, eu não pagaria, né? Mas vale. Pelo menos que nem sei se já. Mas são detalhes. Em 97, passaram episódios do Chaves na CNT, né? Os episódios novos. Depois que o Chaves já não era mais a mesma coisa. A gente já tinha crescido, né? Em 2001, o SBT estreou o programa lá, o Clube do Chaves, que tinha episódios do Chaves, os novos, né? Então inéditos no Brasil. Até então inéditos que. Que esses já são sem o seu Madruga e o Kiko, né? São uma porcaria, não tem. E também já tinha até dubladores que tinham morrido. É, cara. Aí muda as vozes e também fica pior. Pô, não é mais a mesma coisa, né, cara? É melhor ver os antigos mesmo. Com certeza. E o triste é que é a mesma história. São os outros atores, alguns outros atores, mas a história em si é a mesma. Mas Chaves é aquela história, né, cara? Se mudar, fica ruim. É, mas tipo, não é a mesma base, é a mesma história exatamente. É a mesma história do episódio tal e tinha outro. A mesma história do restaurante do seu Madruga e botava em outro, só que ficou outros atores. Entendeu? Ah, tá. Isso. É a mesma história exata. E pra finalizar, a última coisa feita sobre o Chaves, foi o desenho, né, cara? Épico e feio. Quando eles querem começar a estragar, sabe? Eles fazem isso. Não, é aquela velha história de pegar ali a última gota de sucesso, espremer até. Se bem que o Chaves já foi bastante espremido. Pô, Chaves teve mais de 1000 episódios no original. É, a gente, na SBT comprou ao todo 170, alguma coisa por volta de. Não chegou nem a 200, enquanto a total tinha mais de 100. Então, puta mais que pariu. É, mais de 100. Nossa, cara, mais de 100 episódios de Chaves, você imagina isso, cara? Que coisa. Porra. Quantos detalhes nós não sabemos, ou quanta coisa é extremamente repetida. Ou não, né? Porque já deve saber de tudo. O mais importante vem pra cá, eu imagino isso. Pra nós, né? Mais importante pra nós, com certeza. Ah, cara, vamos lá, o Chaves sem ser o Madruga, sem o Kiko já não era mais Chaves. Então vamos falar agora dos personagens, os que estão vivos e os que não estão tão vivos assim. É porque tá todo mundo velho, né? Melhor não, todos os personagens que estão vivos pra sempre. Vamos falar dos atores, né, cara? Porque os personagens nunca morrem. Os personagens estão eternizados em nossos corações. É. Bom, primeiro o Chaves, que é o Roberto Gomes Bolanhos, ele nasceu em 29, cara. Ele tá. É bem tá velho. Velhinho, já tá ali nos 81, cara. Pô, porra, interpreta fazer o papel de Chaves já é velho, né? Tipo, o Chaves tem 5 anos, sei lá. Chaves é um. Os personagens são crianças interpretados para adultos. Acho que não tem nenhum outro lugar que faz isso. É, a Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, barra Dona Neves, né? Cara, ela nasceu em 50 e tem até hoje a história da briga dela pelos direitos do. do personagem Chiquinha. Ela fez até um programa depois, isolado, separado. Era a mais nova do elenco, só tinha 20 anos que começou a gravar o Chaves. Era uma menina, né? Naquela época. É. Cara, o icônico e legendário Seu Madruga, o Ramon Valdez. Gente, tinha que se chamar Ramon, não. Cara, ele morreu em 88, cara, de câncer de pulmão. Ele devia fumar pra caramba. Ele era magro pra caramba. É a cara dele em fumar. Pô, cara, demais. De fumo. Ele teve 10 filhos, mano. Puta, cara, que pariu. Cara, e com 28 meses de aluguel atrasado, hein? É porque ele tinha que pagar a pensão dessa filharada toda. Pô, é compreensível. É. Muito true mesmo, mano. É. A Dona Florinda, né? Dona Florinda, motivo de discórdia no elenco do Chaves, né, cara? Rolou ali. Até hoje, né? Rolou ali uma pegação. Hoje ela é esposa do Bolognes. Mas antes ela era esposa do ator que fazia o Kiko, né? É. Esposa, não, acho que eles só tiveram um pequeno caso. Ah, o Kiko pegava a Dona Florinda? É, meu Deus! Olha o cesto aí, rapaz. Puta merda. Pô, e ela é escritora de novela mexicana, Dona Florinda. Eu tenho impressão, cara, que todo mundo ali era. A Florinda Mesa, olha o nome dela, Florinda Mesa, mesmo nome. Ela se separou do Kiko, que se era casada ou não, pra ficar com o Chaves, aí que surgiu essa briga, né? Mas isso a gente fala depois. Tá. A Dona Clotilde, que é a Angelina Fernandes, ela também tinha aí uma paixão pelo Seu Madruga na vida real. Parece que depois que ele morreu, ela nunca mais se recuperou, nunca mais foi a mesma, ficou muito boladona. Nossa, coitada. Nasceu em 22 e morreu em 94. Cara, porra. Já... O mais incrível da dona dela é que na década de 40 ela é uma das mulheres mais bonitas do México. É, cara, olha como é que a vida é, né? Como são as coisas. Puta que pariu, esse bobeu, eu posso ser a mulher mais bonita do México também. Caralho, velho. Aquela mulher era muito feia, maluco. E ela, cara, era comunista. Dizem que a Dercy Gonçalves era bonita, né, cara? Porra. Ela, né? Ela dizia que era, não. Cara, minha professora de física já foi bonita, então deixa eu falar. Bom, o Seu Barriga Barrinhão, Edgar Vivar, né? Nasceu em 44. Ah, pô, esse nome foi armado, né? Edgar Vivar. Imagina o cara entregando o cartão dele, eu sou Edgar Vivar. E hoje... Pô, cara, o cara tem o nome poder, ele vai em qualquer lugar. Realmente. Ele é um senhor de muita razão, senhor barriga. Senhor de muita barriga, senhor razão. E caraca, cara, ele tá hoje em dia depressão... É, tá, alcoólatra, sei lá. Tá mal, cara, parece. Acho que alcoólatra não. Ele não tá se drogando esse prostituto, não. Mas ele tá entre a vida e a morte aí, cara. Tá gordo, bem gordo. É, te imaginar. É. Magro nunca foi, né? É. O professor de Girafales, o Rubem Aguiar, que nasceu em 1934, dono de circo, ele tá vivo ainda, o Girafales? Ah, ele tá vivo. É, não, cara, eu confundi. Não é o Seu Barriga que tá depressivo, é o Girafales. Ah, então tá bom, então, seu barriga é bem. Mas continua gordo seu barriga. Isso a gente. Cara, o Girafales é dono de circo que nem o Kiko, cara. O ator que faz o Kiko. Cara, ele não é um dos personagens que imagina se de mais engraçado pra criar um circo. Ele não é nem um pouco engraçado, cara, mas eu acho carismático, eu adorava o Girafales. Na verdade, nem o Seu Madruga era engraçado propriamente dito. Não, ele chamou isso, cara, de escada. Escada é aquele cara que vai ser escrotizado durante o ato, entendeu? É o Dedé dos Trapalhões. Não é pra ser engraçado, é pra fazer um sacanagem com a cara dele, entendeu? Pra fazer os outros serem engraçados. Isso aí. É, o Carlos Villagrán, que é o Kiko, né, cara? Tá vivo até hoje, nasceu em 44. Né? Já um senhor, já esse pessoal todo já tá bem. Não, mas ele era novo também, né? Não era tão velho. Na época ele era 30, então, começou o Chaves. Comprador o Chaves, tranquilo. É. E rolou, né, cara? A boa e velha briga, porque ele saiu da série em 79. Boa e velha é foda, cara. É, cara. Reza a lenda que ele brigou com Bolões por causa da Dona Florinda, né? Depois, a causa oficial, o motivo oficial, ele falou que ele tava fazendo muito sucesso. O personagem dele tá fazendo muito sucesso, né? O Kiko é carismático pra cacete, né? Com certeza. E que ele foi e tava sendo boicotado, né? Tava rolando uma invejinha. Tava tendo aí mais sucesso. Rolando uma invejinha mesmo, né, cara? Porque, pô, pegou a mulher do Bolões. Tava roubando toda a moral do programa do Bolões. Tava raro. Não, o Bolões roubou a mulher dele. É, foi o contrário. Mas mesmo assim, né, cara? Coitada da Dona Florinda. Pegou só por causa de inveja, de ciúme mesmo. Aí saiu do programa antes de terminar. Ele saiu em 78. Aí depois ele também, assim, que nem a Chiquinha, ele fez o programa dele, o programa do Kiko. Mas também... Ele foi pra Venezuela fazer o programa, porque na Venezuela o Bolões não tinha direito sobre o personagem do Kiko. Nossa, que cláusula real. Na Venezuela ele pode. Foi tentar fazer quantos Chaves, né? É, mas aí lá não deu certo. Mas aí em 2000 ele se reconciliou com o Chaves, né? É, 2000 teve lá uma festa, ele se reconciliou. Ah, tu é corno, mas é meu amigo. O problema é que ele aperto de mão aquele... pra aparecer na foto, né? É, nunca saberemos, né? Hoje são amigos de Orkut, né? Manda Skypezinho de vez em quando. Os personagens secundários, né, cara? Alguma curiosidade sobre eles? É, a maior parte dos personagens secundários são feitos pelos mesmos atores, né? A Dona Neves... É, o Ion e o seu barriga era o mesmo. A Dona Neves e a Chiquinha eram o mesmo. É a mesma coisa. E aquela outra... O pai do Kiko e o Kiko, né? A do Kiko aparece em um episódio. A Pops e a Dona Florinda também faziam a mesma atriz. É verdade. Eu acho que os únicos personagens secundários que não eram nenhum desses atores seria o Godinez, né? E a Paty. A Paty, que é a paixão do Chaves, toda vez que ela aparece. Ah, é verdade. E a inveja da máxima da Chiquinha... É, pois é. Ainda acho que é o apelo sexual do Chaves. E tinha a mãe também da Paty, que era bonitona, né? Que deixava é, seu... Ah, é, que eu deixou ser Madruga do Boladão. Não, e deixava a dona. A mulher que gostava de um feio, né? É muito desgraçado. É muito desgraçado. É. Sai a cara do. Se não viu, vejam. Vale a pena. Mas voltando, o outro personagem era o Godinez, né? E o Godinez, o ator, ele era irmão do Chaves. O Horácio. É, que seja. O Horácio Gomes Bolanos. Ele também era tipo um, sei lá, produtor do Chaves, né? Trabalhava no staff lá. Ele era um supervisor de mercado de série. Eu não sei o que isso é, mas ele era esse. Produtor. É. Aí o irmão dele se enchia pra ele fazer umas contas de vez em quando, aí era o Godinez, né? Só aparecia na escola, basicamente, mesmo assim pouco. Não, ele faz prova do jeito mais style que existe. É, cara, com certeza. Joga a moedinha pro lado. Eu te falo, todo mundo já fez uma prova assim. Eu te falo que eu só não fiz isso no Enem porque não tinha moeda. Se tivesse um dado, né, cara? Porra, ajuda muito ainda. Pô, caso você joga de novo. Segura a chance. Marcante do Chaves, né? Começando, claro, com Acapulco. Acapulco é um episódio lendário, né? É, tem como. É outro. É duas partes, né? Quando passa o episódio de Acapulco, cara, sei lá, é mais feliz, né? É um episódio diferente. Cara, se eu ligar a televisão agora e tiver dando, eu paro de jogar o Opa assim. Pô, é. Episódio de Acapulco, acho que ele foi dividido acho que em três partes. Foi três partes, isso tudo. Ah, assim, não, e uma delas está perdida, né? A primeira parte do episódio de Acapulco é a Chiquinha lá, o plot da Chiquinha com um limpador de prata pra ganhar... Não, tipo assim, a parada da Chiquinha com o limpador de prata, que ela ganha a promoção, influencia todo mundo pra ir pra Acapulco, né, cara? É impressionante. Não, é, mas tem tudo sentido, né? Se o seu Madruga vai pra Acapulco, a Dona Florinda não vai ser pior que o seu Madruga. É, vai com a jantada vaiva também. Aí o Jura faz e acaba indo junto. É, a bruxa do 71, cara, não vai deixar o Madruguinho sozinho. Com certeza. O seu Barriga chegou lá pra cobrar o aluguel, lá, vamos pra Acapulco também, foi todo mundo. Aí tá lá o Chaves todo triste, aí todo mundo foi pra Acapulco, menos eu aí, seu Madruga, aquele coração de manteiga. É. Aquela barriga de manteiga, seu coração. É, mas também era óbvio que o Chaves ia. É, pô, mano, que caiu de serviço, claro. Não foi esse negócio. Porra, imagina, não, sem condições. E ele no, naquela porta giratória, né? Pô, aquele é lindoso, nossa, né? Eu podia rir até hoje com aquilo, cara. E na hora que o cara vai pegar as malas deles, que ele pensa que é ladrão. É maneiro mesmo. Ele todo errado, né? Aham. Uhum. A putaria que é também a das crianças na piscina também é tosca, mas é maneiro. É, todo mundo cair na água. Não, na piscina eles vão cair na água 1 milhão de vezes, né, cara? De todo mundo, tem, né? Como? Garçom, a porra é doida. Então, isso é uma droga com aquele suspensório, cara. É. Puta que pariu, cara. Tinha me usava uma roupa de banho muito bonita, né? Ele usava o chapéuzinho, não usava? É, usava. Chapéu de madruga sem chapéu, cara. Não é seu madruga. É só quando ele tá irritado lá se debatendo, sei lá. É, aquele tiro, o chapéu. Mas fora isso, ele tá o tempo todo mesmo, tá na água. E tem aquele concurso de ver quem é o melhor mergulho, né? Não, Chaves e Kiko. Tem uma aparição do Chapolin Colorado nesse episódio, né? Rola um spin-off, não rola? Rola? Desse. Não lembro não, cara. Tem, cara, não sabia disso. Cara, eu acho que tem um negócio desse, ele aparece, não? Pô, não sei, vou pesquisar. Vamos procurar essa parada aí. Fiquei curioso agora. Cara, se for mentira, canelada. Se não for, a gente coloca no post. Sei. Mas tem aquele episódio do concurso de mergulho, é muito maneiro, cara. O Kiko mergulhando sem saber nadar. É muito escroto mesmo. Aí seguindo isso, o professor Girafales tentando salvar o Kiko. Na parte rasa da piscina. Aquilo é muito foda. Não. E depois lá tem momento melancólico. Luau na praia, fogueira, violão e a musiquinha de despedida do Kiko. Isso é na última parte do Acapulco, né? É. Seria tipo a despedida do Kiko. É, né? Foi o último episódio do Kiko na série. Triste demais. Só de lembrar. Só de lembrar, eu lembro das musiquinhas, né, cara? Todos os episódios que tiveram música são épicos pra mim também. Pô, aquele episódio da escola que a gente tem que fazer um coral é muito maneiro. Caraca, que bonita assim. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nenhum centavo. Eu canto isso até hoje, cara. Porra, sei lá, só qualquer excursão de escola, sempre tem um pra cantar uma porra dessa. Ainda tem outro, né? Se você é jovem ainda, jovem. Jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende. Faz juventude, quem nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Só de que o Chaves é acusado de ladrão. Aí ele vai pra igreja e pede perdão a Deus por ter roubado. Aí eu pergunto, ué, Chaves, mas você não tinha roubado nada? É, eu não era um ladrão de verdade, mas era por maioria de votos. Que coisa escrota. Ah, depois o seu furtado se devolve tudo e dá um sanduíche de. Dá um sanduíche de presunto pro Chaves. Toda vez que tinha uma comida, né? Eu tenho um refresco e não te dou. Aquela parecia aquele suco de groselha, é, louco, foi pra caralho. Fala em suco, cara, e o episódio dos sucos? Que pô, sabe, o episódio dos sucos é muito show, cara. Todo mundo conhece tamarindo, tamarindo, sei lá, atrás de chá. É de tamarindo, sabor de tutti-frutti, sei lá. No meu ex-trabalho, limão. No meu ex-trabalho tinha balas de tamarindo às vezes, cara. Caraca, cara, tamarindo só existe no Chaves. E o suco era tão podre que no final do episódio tinha 20 figurantes caídos no chão lá. Era o mesmo episódio do, da insônia do Seu Madruga, né? É. Tem um episódio que o Seu Madruga, todo mundo fala que ele tá meio doente, né, cara? Ele olha pra ele no espelho. Caraca, cara, esse é muito maneiro, a caveira dele. É. Aí tem a dona Clotilde tá querendo preparar uma galinha, alguma coisa assim, né? É, pro aniversário dele aqui é muito maneiro. Como é que vamos fazer? Vamos cortar o pescoço rápido e indolor, pra que não se debatendo. Ué, é muito maneiro. Já encomendei a caixa. Aí ele engole em seco, é muito maneiro. O episódio que eles entram na casa da bruxa de 71 também. Pô, cara, esse episódio é muito choque. É o episódio de lição de moral, né? É, o pirulito final. É. A parte do gato, cara, que eu falei antes, aquilo é muito show. O do Seu Madruga vendendo churros também. Cara, pô, isso é muito. É o único episódio. Não deve ser o único, mas é um dos únicos episódios que a Dona Florinda não bate no Seu Madruga, né? Toma culpa pelo Chaves. Que churros é aquele, cara? Você sabe que porra é aquela? Cara, até onde eu sei, churros é aquele doce maldito que faz mal, né? Primeiro que é uma fritura. É o. Depois eles enfiam doce de leite, doce um monte de coisa dentro daquilo, cara. E o episódio do ioiô, né? Sabe aquele negócio de escola que vai dois sujeitos vender ioiô? Já aconteceu na escola de, com certeza, alguns ouvintes do MangaFocast, ainda mais os teresobretanos. Cara, e o Seu Madruga fez um show na rua e a Dona Florinda foi chamar, sei lá, o ECAD mexicano pra dar pra prender todo mundo. O episódio dos desenhos. É, cara, o desenho é muito outro. O sanduíche de ovo. A máquina de escrever com uma tecla que é um menino com martelo. Cara, e o desenho de Chaves, né? Os meninos, não sei o que elas contam. A Chinforimpola. É isso aí. Caraca, tinha ficado igualzinho. Como é que tu conseguiu lembrar desse nome, cara? E o desenho do seu. Do, O café da manhã. Girafales. Ah, o de Girafales. O que valeu o prêmio, né? É, que valeu o prêmio. Quem desenhou isso? Aí valeu o prêmio, o pacote de bolacha. Não, e tinha o tabuleiro de xadrez para principiantes. Yeah. Isso é muito maneiro. Também tinha o desenho do porquinho, que eu não sei se é no mesmo episódio, que é no quadro. Não, é. Aí o do porquinho, né? Os dois W's. Pô, cara, aquilo é muito perfeito. Todo mundo aprendeu a desenhar um porquinho depois daquilo. Só que eu vi aquilo, fui pra escola. Olha o que eu aprendi a fazer. Aí todo mundo, eu também aprendi. Todo mundo já desenhou aquele porquinho, não tem como. Não tem como fazer. Que nem desenhar, sei lá, o... Deixa eu dizer, o tucano com 5 e o cachorro com 6, sabe? Outro episódio maneiro é o que eles vão aprender futebol americano, né? Já até ficou polêmico depois, né? A gente vai falar da curiosidade sobre esse episódio, né, cara? Mensagem subliminar do Chaves. É, se por um lado o Chaves formou o nosso caráter com a vingança nunca é plena, matar a alma envenena, por outro, as mensagens subliminares ali estavam, né, cara? Apontando a gente pra caminhos obscuros. Deixa eu brincar de torta com o parado de barbear do seu Madruga. Ah, é? Caraca, cara. É muito escroto o Kiko com a cara toda de creme. Aí o Chiquinho vai falar, Chaves foi que burro, o Kiko já tava comendo, né? Quando eu olho Chaves, o Chaves fica com a boca assim. É uma coisa do meu estilo Chaves, né? Meu estilo Chaves mesmo. E Chapolin? Mas vamos falar dos episódios preferidos de Chapolin também? Na verdade, eu só lembro de um episódio de Chapolin. É, eu lembro de alguns, cara. Um que eles vão usar uma tinta invisível, né? É o único que eu lembro. O da tinta invisível que usa o seu Madruga usa pra tirar a tatuagem dele. Pronto. Tem o episódio dos piratas, que é muito bom. Esse aí eu lembro, cara. Cara, é dividido em duas partes. Cara... Esse é dividido em duas partes. É muito maneiro, muito cara. Bom. Olha lá aquela parte lá que caía a terra em cima dos outros. Grita aí. Caía a terra dele. Aí saía do lugar e gritava cara, de novo no cara. O episódio do presídio, cara, era muito bom. Que tinha aquelas bolas. Aquela bola de ferro, né? Caralho. Esse é maneiro, cara. Esse é maneiro, né? Chaponinha era pior, mas mesmo assim eu gostava. É, cara. Pô, cara, era dos mesmos atores, valia a pena. Aham. E tipo, era impagável. Tá, tá, tá, né, cara? A música pô, cara, do Chaponinha. Não contava com minhas coisas. Os estreamentos são priamente calculados. Aham. Curiosidades sobre o Chaves, né? Algumas a gente até já citou. A primeira, cara, que fez a minha cabeça explodir é que foram gravados provavelmente mais de 1000 episódios do Chaves. O Chaves no original, ele era um programa semanal ou diário? Cara, não faço a mínima ideia, mas pô, pra gravarem 1000 episódios... Deve ser diário, né, cara? Diário. Se bem que o período do programa em si, né, o período foi do programa lá foi muito grande, cara. Daria pra ter 1000 episódios. Foi em 3 anos diariamente você chegaria nos 900 episódios, mais ou menos. É, porque foi de 92, 91, de 71 a 92. Provavelmente era uma série que tinha temporadas e recessos grandes, às vezes. De gravar vários episódios. É possível, pô, 20 temporadas e episódios pra caramba. É. Uhum. Hoje em dia, sei lá, poucas séries têm 20 temporadas. É. Com certeza. A primeira remessa de episódios do Chaves tinha apenas 3 episódios, depois que o seu Silvio comprou mais algumas levas em 86, 88 e 91, né, cara? Nossa. Então, o Chaves se manteve vivo durante tanto tempo por causa disso, apareceram episódios novos. É. Quando menos com aquele delay de Supremo, né? Mas tudo bem. Porra, põe Supremo mesmo. Só um pouquinho. Atraso. Maior delay ever, nossa. A música tema do casal, assim, o professor Girafales e a dona Florinda é do Vento Levou, cara. Aquele... Professor Girafales. Dona Florinda. O carro do seu Barriga era uma Brasília amarela. Pô, cara, isso era muito maneiro. Cara, muito brasileiro isso, né? Uma Brasília amarela. Não tinha como, sei lá, adaptar uma porra dessa, né? Foi pura sorte mesmo, pô. O episódio, cara, que eles estão... Que eles estão dando aula de futebol americano, rugby, sei lá o que, pras crianças, cara. O que tem naquele episódio, cara? É muito sinistro. Eu fiquei traumatizado depois que eu soube. A música, assim, intensa e obscura o fundo, cara, agora. Lá no fundo... Na parede tem um símbolo de uma suástica, cara, pintada lá. Os leis do símbolo do nazismo. Porra. Deixa explícito. Essa imagem vai pro post. É, porque, porra, realmente, cara, o Chaves é um programa sem família, né, cara? É, botar uma suástica ali, cara, pô, ele nunca ia perceber aquilo, cara. Sério mesmo. Na verdade, na época que eu assistia Chaves direto, eu nem sabia o que era isso, né? É, eu também não. É. Só detalhes. Como eu jogava Medalha de Honra, eu sabia que era uma coisa evil, mas não sabia o que era, não. Mas isso explica duas coisas. Primeiro, porque não havia negros no Chaves. Segundo, porque não havia judeus. Porque eu nunca tinha pensado nisso. É, a despedida do Kiko no episódio de Acapulco, né? Porque o Kiko ele saiu em 78, aquela musiquinha no final, né? De... O Chaves cantando com aquela voz já morreu? É, cara, aquela tristeza toda é porque o Kiko, né? Tava indo embora. É, mas quando o Kiko saiu, a gente imaginava que o Kiko ia voltar um dia, né? Não, o nome da música é Boa Noite Vizinhança, né? É isso aí. Eles imaginavam que o Kiko ia voltar um dia. Seria tipo uma pausa do personagem, né? Nunca mais, né? São detalhes. Ele, haha, babacas. Tchau. Nevermore. É. Cara, a cidade de Tangamandápio do Jaiminho existe, mano. Cara, meu sonho é um dia visitar Tangamandápio, cara. Pô, eu te falar, cara, que eu já passei perto desse lugar. Porque no Brasil eu tenho uma porra de uma cidade com esse nome. Se não é esse nome, é um troço muito parecido. Perto lá de... Ai, cara, como é que é o nome do lugar lá? Campo de Jordão. É perto de Feira de Santana, né? Mas na verdade, cara, Tangamandápio é um vilarejo lá em... numa cidade do México, cara. Na cidade de Cuernavaca. Olha que nome bonito. É um nome muito bonito. Cara, essa aí também explodiu a minha cabeça, cara. A do personagem do Matt Groening dos Simpsons. Ah, é mesmo, né, cara? Porra. O Homem Abelha, né? Que seria um personagem de televisão dos Simpsons, foi baseado no Chapolin. Cara, você imagina influências do Chapolin e do Chaves nos Simpsons, né, cara? É uma parada que você nunca imagina. Tanto é que o Homem Abelha não tem aquele sotaque espanhol carregado no desenho. Mas, tipo assim, TV. Novela mexicana é um negócio conhecido nos Estados Unidos também, né? De vez em quando eles fazem uma piadinha sobre isso, né? Tanto é que é um site Wherever, é um canal Wherever, o canal principal, que seria nessa Globo, e o canal Wherever tá dando seu lado. Vai ser verdade. Que escroto. Mas aí, por que é o nome de Chaves? Cara, é a tradução de chavo, né? Que quer dizer menino, moleque em espanhol, né? Tanto é que o nome original seria é o Chaves da Ocho, né? O Chaves da Vila, né? O Chaves do Oito, não? O moleque é oito. É por causa que, na verdade, aqui no Brasil nunca mostrou, mas o Chaves morava numa casa lá na vila. Ele morava no número 8 com o avô dele. É, não, já ah, é? É, cara. O Chaves nossa, morava no barril, né? Barril é esconderijo dele. Ele mesmo falava isso de vez em quando. Só que nunca mostrou a casa dele nem o avô dele. Não, na verdade eu moro num lugar tal. Eu acho, cara, que isso era maluquice dele, entendeu? Ele inventou, porque a realidade é muito dura, entendeu? Ele inventou o psicológico que ele ainda tinha um avô e tal, e que ele tinha uma casa, mas não, ele morava mesmo naquele barril e não tinha o que comer, cara. Pô, é porque, caraca, tanta informação sendo plantada na minha cabeça ao longo dos anos, eu não sabia, nunca soube a verdade, que droga. Cara, mas isso aí é uma coisa que poucas vezes eles falavam, né? O episódio repetia pouco. É, manter a coisa em sigilo, em segredo, né? Com certeza. Outra curiosidade aqui é que o Chapolin Colorado existia. É um gafanhoto vermelho, cara. Porra. Lá no México eles têm aquela mesma mania da Índia e da China de comer inseto, né? Comer esses troços tudo. Aí eles comem esse gafanhoto lá. Eles comiam Chapolin, né? Caraca, cara. Que sacanagem. Mas qual é a relação do Chapolin com o Chapolin herói? Ah, é um carismático, todo mundo. Não pode até tinha... fazer um super-herói. Nunca entendi porquê, mas tanto é que a roupa do Chapolin tinha aquelas anteninhas estranhas. É, os dois rabinhos, sabe? Aham. Caraca, cara, muito bom. Porra, e a marretinha? Episódio de uma arma de Thor. É. Porque tinha que ser um troço mais criança, né? É verdade. Cara, na verdade, passando uma quermessezinha na mesma quermesse do churros, qual arma de criança tem aí? Pegaram a porra do martelinho mesmo. No outro lado da rua. Uhum. Quando o Ramon Valdez estava no leito de morte, maluco, o cara tava malzão, câncer comendo os pulmões dele, né? Veio o ator que fazia o Kiko e chegou pra ele e disse a seguinte frase: nos vemos no céu. Aí o senhor Madruga retrucou: não se passa de louco, nos vemos lá embaixo, no inferno. Pisadinha maléfica no mundo. Esse cara sabe morrer de câncer com estilo. Porra, caraca. Se um dia eu morrer de câncer, eu vou falar isso pra alguém. Porra. Afinal de contas, o seu Madruga era um cara malvado que tinha 10 filhos e não pagava pensão de ninguém, muito menos o aluguel. E o Kiko também era um cara malvado. Mimadinho, né? É. Um playboy que se meteu com tráfico depois. Vendendo êxtase na Zona Sul, né? Aquela roupinha. Ele é conhecido como o marinheiro da Baixada. A Dona Clotilde, né? Faz magia negra. Evil também. É, todo mundo. A gente já conhece a raiz do mal no Chaves, né? Tudo mudou. Pois é, não é nenhum personagem é bom de verdade. O Chaves, até o Chaves é um grande mentiroso, né? Ele só faz aquela encenação toda pra ganhar comida de graça. É. Ele mora com seu avô rico. É um avô rico, botar uma roupa fundida pra ganhar misto quente, né, cara? Ele tá gravando um documentário. Então, adeus, até logo, amigo. Aquela musiquinha triste. Aquela musiquinha triste no fundo. Boa noite, vizinhança, no fundo, cara. Já montei a fogueirinha, foi o meu marshmallow. Até a próxima, tchau. Tchau, bye bye. Até é isso aí. Próxima. Vem, Chaves, vale a pena. É um programa eterno. Se tiver tempo, vem Chapolin também, né? O Garfanhoto. Ah, infelizmente não dá mais no SBT, eu acho. Ah, mas ninguém sabe que ele SBT. Daqui a pouco dá, liga não. O DVD pelo link. Bom, e aí, esqueceu de falar do Jaiminho, né? Ah, cara, é pra evitar a fadiga.